Senhores, nada é tão ruim que não possa piorar. E depois do almoço você vê como as coisas tendem a piorar. Porque, olha, o seu estômago está lá embaixo. Sangue, sangue, sangue, sangue, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E aí começa a faltar sangue em outras partes do corpo. Principalmente as que ficam mais acima do pescoço. E aí o soninho começa a bater. Por isso que só deve comer feijoada sábado. Não. E ainda querem arroz de lula, um lula e brócolis, não sei. Você tá matando a turma toda. Tudo mudará um dia. Tudo mudará no Estado. Tudo mudará para a administração pública. Mas essa mudança, às vezes as pessoas não percebem. É engraçado, mas a gente fala do Estado no masculino, o Estado. Nós falamos do povo no masculino, o povo. Falamos no administrador público no masculino. Talvez o povo e o administrador possam ser masculinos, mas o Estado talvez seja feminino. É como o Estado que muda a cor do cabelo e o tamanho, mas o povo não vê. O administrador não vê. E o Estado pergunta, não estou nada diferente não? A gente olha e... Os juristas não notaram nenhuma diferença do Estado do século XIX para o XXI. Mas nenhuma. O discurso que os senhores encontram sobre o Estado, sobre direito, sobre administração pública, nos livros de direito, é todo do século XIX. Todos os valores do século XIX. Como se nada tivesse mudado. O problema é que esse discurso é um discurso que não entendeu nem o Estado do século XIX. Que dirá o que venha depois dele. É claro que essa inércia do discurso tem um bom motivo. Porque essa inércia do discurso se presta, ao final de contas, a dizer não sei o que decido, é outro. Se presta à forma de funcionamento de um Estado e, sobretudo, de uma máquina de administração pública que funcione como um espelho do quartel, como um modelo militar de gestão, muito eficaz na guerra, mas talvez não tão eficaz assim fora dela. Ora, qual a principal mudança que nem sempre a ficha cai, assim, nem sempre entenderam? Mudança essa que afeta muito o papel do Estado diante da sociedade, da administração, e que afetará também as formas de interpretação do direito, as formas de leitura do direito. É que o Estado não é só o Estado liberal. O Estado pretende ser outra coisa que não apenas liberal. Inspirado em outro movimento, o movimento socialista. Meu amigo, o socialismo do século XVIII/XIX afetou, claro, e muito a ideia de Estado. Ainda hoje, parece que pensamos a política muito mais por um viés socialista do que necessariamente um outro discurso qualquer que não o socialismo. Quando eu digo socialismo, falo dele, um dos caras mais citados ao longo do século XX, tão citado quanto não lido, Marx. É o cara que todo mundo fala, mas ninguém lê, cara. Impressionante. A quantidade marxista que nunca pegou nada de Marx para ler é impressionante, impressionante. Com direito é Kelsen. Todo mundo fala do tal do Kelsen, mas lê mesmo que é bom, ninguém lê, cara. É impressionante. O Kelsen que dizem, sabe, o que as pessoas dizem que Kelsen disse, você cata nos livros dele, não acha nada daquilo. É outra coisa completamente diferente. Marx é outro. Tanto é que se fala, se Marx era marxista, pode parecer uma pergunta bem idiota, Mas é que marxistas são os caras que falam de Marx sem ter lido Marx. Já Marx mesmo é o cara, né? É o que o homem escreveu. Ora, veja as ideias fundamentais de Marx. Uma delas é importante, só uma. Uma ideia fundamental, porque é uma ideia que diz respeito ao homem, o que o homem é, o que somos, como devemos ser considerados a priori pelo Estado. O modelo liberal parte do pressuposto de que todos nós somos iguais. Somos fundamentalmente iguais. O discurso marxista parte do pressuposto oposto. Igual uma pinóia, meu amigo. Nós somos diferentes, e muito. Diferentes porque a sociedade nos faz diferentes. Há dominantes e dominados, e não me venha com essa de dizer que dominado e dominante é tudo a mesma coisa, e que a lei se aplica do mesmo jeito para todo mundo. Isso é firula, isso é viagem. São diferentes, sim. Ora, o que essa diferença implica com relação ao Estado? No que diz respeito ao dever do Estado para com a sociedade, alimenta-se, num discurso liberal, a inação do Estado com relação à sociedade. Só lembrando, o poder do Estado se manifestava basicamente como o poder de fazer morrer ou deixar viver. É claro que eu não quero esse poder. Então, ser liberal no primeiro momento implica dizer: Estado, não se meta na minha vida. Estado, fora. Estado, não faça nada. Não cisma de querer organizar, não, que eu conheço esse seu papo de querer organizar, gente. Querer organizar é matar de forma espetacular, e eu não estou afim desse negócio, não. Sai fora. Não me encha o saco. Ora, eu, Estado, terei como lema de ação, eu que já admiti que o meu papel diante da sociedade é passivo, quando me torno Estado liberal, digo, não sou mais o déspota. Agora eu quero garantir a liberdade. Garantirei a liberdade do indivíduo de duas formas. Primeiro, não me envolvendo diretamente na organização social. Sociedade se organiza como bem entender. Dois, protegendo você, indivíduo, agora de outro que não sou eu, mas que pode perturbar a sua liberdade, que é o seu vizinho, o mala do seu lado, a turma do lado que fala alto e não deixa a nossa aula, muito mais importante que a deles, que eu não sei nem do que se trata, nos atrapalha. É preciso impor ordem. O Estado é aquele cujo funcionar na sociedade, o atuar, é manter a ordem. Manter a ordem quer manter cada um no seu lugar. Não é à toa que ramos do direito hoje tem muitos. Hoje, muito mais do que havia há algum tempo. Para você ter uma ideia de sacanagem, eu falava nos corredores da PUC que escreveria um livro sobre direito sanitário. Eu achava que eu tinha inventado esse negócio, direito sanitário. Falava de sacanagem mesmo. Direito intergaláctico. Quando Darth Vader vier à Terra e atacar um satélite, de quem é a competência para julgar Darth Vader? Questões fundamentais. É, um dia, eu já no mestrado, encontro uma menina que, quando eu estava terminando a graduação, ela estava entrando no curso. E perguntei, já está acabando? Já e tal, falta pouco. Vai fazer o que de monografia? Ah, vou escrever sobre direito sanitário. Olha, você está de sacanagem. Né? Ouviu a piada em alguma hora, assim. E era sério. Descobri que existe mesmo um livro sobre isso. E a cada hora surge um ramo novo. O direito parece pipocar em ramos novos, diferentes, perspectivas novas. Mas durante muito tempo, a história do Estado liberal, esse direito cujo ideal de direito é o código, código que eu acho que vai domar você, são só dois, o civil e o penal. Você só desenvolve os dois. Se você olha a grade curricular de curso de direito, você vai ver direito civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Direito penal, 1, 2, 3, 4, 5. Constitucional, 1 e 2, acabou. Administrativo, 1, quando muito. Se exagerar, dois. Se tentar fazer um 3, vão dizer, não tem tanto assunto assim para ensinar. Ao mesmo tempo, os livros de direito são os mesmos que falam que o direito constitucional é o mais importante, porque todo direito agora deve orientar-se de acordo com a Constituição. É o mais importante, mas tem duas disciplinas. Direito civil, não, direito civil é... É porque o direito civil é o que eu digo para você, indivíduo, qual é o seu lugar, o que é de quem aqui nessa zona. O penal é aquele que você... que insiste em violar o direito civil, o que você ganha de presente é o direito penal. O que você ganha é um castigo do princípio da ordem, da punição para quem foge da ordem. Meu papel no Estado? Manter a ordem. A ideia de que a sociedade só se desenvolve se o Estado a quiser desenvolver, para o liberal é um absurdo. A sociedade só se desenvolve se o Estado fizer o contrário, não se meter no desenvolvimento. Só se deixar a gente livre, nós mesmos daremos um jeito nisso. Esse princípio liberal ainda é muito curioso. Cito Adam Smith, aquele cara da teoria da mão invisível, da riqueza das nações. Basta que o Estado não se meta, que a mão invisível do mercado organizará tudo. Todo mundo cita a mão invisível. Mas ninguém cita um livro que o mesmo Adam Smith escreveu, chamado Teoria dos Sentimentos Morais. Ele só pode afirmar que a mão invisível é boa e que vai consertar tudo por causa da teoria dos sentimentos morais, porque lá ele acha que ninguém quererá fazer o mal para a sociedade por egoísmo, porque é burrice. Porque se você faz o mal para a sociedade, você desvia dinheiro público. O dinheiro público que você desviou faltará na máquina pública. Máquina pública que serve quem, cara? Você. Aí você desvia o dinheiro do hospital, porra o carro. Quem é que vai parar no hospital sem dinheiro? Você. Então, só um idiota é que faz isso. Já que ele pressupõe que as pessoas não são idiotas, é que ele pode afirmar que a mão invisível do mercado tem uma certa inteligência para fazer o mercado ser algo bom. O burrice que a mão invisível do mercado seria eficaz. Ora, talvez ele tenha errado na dose. Talvez as pessoas sejam, sim, muito mais idiotas do que se pressupunha no discurso liberal. Muito menos racionais. Eu mesmo não acredito em razão. Das duas, uma. Ou razão não é aquilo que disseram para mim que era. Ou então, se é, ninguém é, assim, racional. Todos nós fazemos besteira o tempo todo. Se o homem fosse de fato racional, ninguém mordia a língua mascando chiclete. Se de fato o homem fosse racional, ninguém precisaria fazer dieta, todos se controlariam por pura razão. Se de fato nós fôssemos racionais, nós jamais entraríamos naquelas roubadas evidentes que nós sempre entramos. Nós jamais compraríamos o produto porcaria que nós não precisamos, só porque estamos afim, sabendo que nós vamos nos arrepender depois. Se o homem fosse 100% racional, não faria um quinto das besteiras que faz normalmente. Normalmente. Ora! É porque o homem racional pressupõe o homem sem impulso. Esse é o problema. Não há impulso, há razão. Visão dualista de homem. É porque discussão antiga, que só é ressignificada de várias formas. Pensou-se o homem como dois, não como um. Você é duas coisas. Você é corpo que sente e é espírito que pensa. O espírito é onde mora a razão. O corpo é onde mora as sensações, o desejo, os sentidos. O homem bom é aquele cujo espírito domina o corpo. Tudo que vem do corpo é ruim, tudo que vem do espírito é bom. Como se a razão fosse boa, corpo ruim, no homem está a causa do bem e do mal. Bem que é razão, mal que é corpo. Não é à toa que toda moral se desenvolve racionalista, é moral porque é racional, e ao mesmo tempo toda a imoralidade se desenvolve como discurso associado a demandas do corpo. Tudo que é imoral, não é? Tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda. Tudo que o meu corpo gosta é imoral, ilegal ou engorda. É porque o corpo é ruim, é contra ele que nós temos que lutar. É no espírito que morará o indivíduo universal. Só espírito sem corpos. Espírito que é o mesmo em todos. É tudo fantasia. É tudo fantasia. É, vai ser virtual até... O problema é que eu já acho que é tudo virtual. Eu estou para ver algo real, assim. Para mim tudo é virtual. Nem o prédio eu acho mesmo que seja de fato prédio. Eu olho, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. O ambiente do fórum é muito estranho, me perdoem, mas é muito esquisito. É muito esquisito mesmo. É pesado. É horroroso. É horroroso. Você já foi o Berlândia? Alguém já foi? O Berlândia? Não. E aí a gente pegou um ônibus e estava voltando lá para conhecer a cidade. Nós estamos indo quadro até aqui, tem um paredão de cimento armado assim, ao redor do fórum. Está fazendo tipo uma proteção. Falei, caramba, alguém vai fazer lá de aquele que fez aquela mochila, então está pedrado no meio. O ambiente lá dentro é muito esquisito. As pessoas são estranhas. Quanto mais alto a posição, mais estranho o cara é. Outro dia eu vi um desembargador no supermercado com um motorista. O motorista dirigiu o carrinho do supermercado. Porque motorista dirige carro, é mais do que... Mas o mais estranho era a cena do fazer compras. Porque andava o desembargador e o motorista dirigindo o carro. O desembargador parava na frente da prateleira de frios e apontava a salsicha. O motorista lá pegava a salsicha e colocava no carrinho. Aí ele dizia, mais uma. É sério. Aí ele ia lá, pegava outra salsicha. Vamos adiante. Aí lá ia o carrinho. Quem é assim no... Mas as pessoas ficam, não é estranho? Não é estranho como... Enfim, é um ambiente muito estranho. E o mais estranho é todo mundo achar normal lá dentro. Isso é que eu acho mais estranho, sinceramente. Fora os tiques nervosos, né? Amigo meu, ele só tremia a mão direita, juiz. Ele está falando e a mão direita está tremendo. Porque eu adoro muito a minha profissão e... O cara que não gosta muito do que faz, diz, eu faço isso, eu fiz aquele outro. Quando não gosta, diz quanto ganha, o que comprou. Comprei isso, comprei aquilo, ganhei tanto, meu apartamento, reformei, viajei. Sinal de que não dá a menor bola, porque trabalha e está tentando buscar compensação para suportar aquela coisa intolerável lá. Então. O ambiente é opressivo. Opressivo e também para juiz. Para juiz é opressivo para diabo. Todo mundo cobra de você ser um cara que tem movimentos contidos. Já reparou? Muitos momentos contidos. Boa tarde. Como vai? Porque exigem de você. E você chega meio que somatizar o negócio, que incorporar. E tem gente que não leva numa boa. Tem gente que adoece mesmo. Não é um ambiente psiquicamente saudável para quem é juiz, para quem convive. Porque é um ambiente de opressores que tem que ser oprimidos também. Opressores que se autorreprimem. Porque você... que quer impor a lei, lei que é associada ao espírito e à razão, contra o corpo, deve demonstrar que seu corpo também é dominado pela razão. Você que quer ser o homem que impõe a lei associada à razão, tem que ser o primeiro a mostrar-se como não passional. Portanto, toda a estética do poder do magistrado é uma estética associada ao não corpo. Claro, e muita gente tem somatizando doença e bolinha e sofre. Ele sofre. Advogados idem, sofre mesmo. Mas é sério, não é um ambiente para eles principalmente. Para os servidores é muito mais light do que para os caras. Suporta o cara, mas não é fácil. E ela estava fazendo um convite, ela tinha combinado com a semana atrás e tal. Aí chegou um filho de uma semana. E ela queria, a amiga dela, se expondo. E a menina, simplesmente achou que ela tinha uma carinha no horário. O horário dela tomou um pouco no salão. E aí a menina falou, não, eu tô marcada uma semana. E ela continuou e ela disse, será? E se pelo fato, pelo que se passa, ela ser filha de um desembargador, ela também se acha. Eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está falando, eu não sei se você está fal engraçado que eu vi foi de dois caras discutindo a entrada de uma... Pra dar uma boate dessa, o cara barra tal, não sei o quê, porque meu pai é juiz e o cara de trás. E o meu é bandeirinha, grande coisa, pô, deixa eu... Pô, juiz uma bandeirinha no pé. É muito... É típico da corte, mas... É só para ressaltar essa coisa de que quem reprime, mostra-se também reprimido, em primeiro lugar. Contenção do corpo. Se você não se mostrar assim, se você não incorporar esse hábito de ser, se não é, sua carreira não anda. Você é cerceado. Se você é um cara espalhafatoso, fala alto, não sei, podada a carreira. Dizem que você não tem jeito para coisa. Você adquire o jeito. Adquire, porque incorpora o hábito. É para mostrar que quando nós falamos de cultura não é só uma ideia. É uma ideia que subjetiva, porque é uma ideia sobre si mesmo, que o leva a comportar-se, que se manifesta no corpo, que se manifesta nos gestos, se manifesta numa forma de ser. Como você luta contra uma forma de ser? Esse é que é o... Mas falamos de marxismo. Os homens iguais. Ora, iguais porque você tem vários discursos. Óbvio, igual capacidade de matar. Igualdade que é sempre inventada, mas igualdade que leva o Estado a não interferir na sociedade. Porque se são fundamentalmente iguais e eu interfiro, essa interferência é lida como soma de forças. Somo a minha força do Estado à força de alguém. Quando eu somo minha força à força de alguém ou de algum grupo, eu, Estado, torno esse grupo mais forte do que os outros todos, porque me aliei a ele, porque somo minha força dele. Isso implica tratar de forma desigual pessoas que eu tenho como fundamentalmente iguais. Por princípio, o Estado meter-se na sociedade é injusto, porque por princípio as pessoas são iguais. Agora, se eu tenho cá para mim o fundamento, o princípio, a certeza inicial de que é o contrário, as pessoas são fundamentalmente desiguais, porque marxista, porque é a base do discurso marxista, socialmente desiguais porque é a sociedade que os faz desiguais, eu passo a ver a missão do Estado sob a perspectiva socialista, de que o Estado, ao contrário do liberal, tem um dever, sim, de intervir na sociedade, porém intervir com um objetivo, intervir com uma missão. Missão essa que é favorecer o desfavorecido. Os dois falam em igualdade, porém a ideia de igualdade para o Estado liberal é um pressuposto. A igualdade para um Estado social é objetivo a ser alcançado. O pressuposto é o contrário, não há igualdade. Igualdade é apenas aquilo que eu quero, não é aquilo que há. É preciso primeiro admitir que não há igualdade. Primeiro reconhecer as desigualdades todas, para só aí atuar em desfavor da desigualdade. Portanto, o Estado social, ele cria metas. Ele é um Estado de metas. Ele é um Estado que tem agora um papel ativo e afirma para si mesmo uma meta a ser atingida. Veja os chamados princípios contidos na Constituição. Princípio não é um nome bom para princípio, porque princípio dá a ideia de que vem um começo. Princípio dá a ideia de que é o primeiro passo, mas não é o último. Os princípios são, de fato, metas. É um direito de todos a dignidade da pessoa humana. Eu digo que é um direito justamente porque eu entendo que não há um tratamento digno. Eu quero que seja digno. Eu quero que, ao decidir, a sentença do juiz seja capaz de ser um instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana. Pouco importa como você usa as normas. Eu quero saber do resultado, eu quero saber da meta. As metas, os resultados, a finalidade, estranhamente ocupam um lugar preponderante como critério de decisão e como critério de ação. Porque antes não. Antes o critério que preponderava não era a finalidade a ser atingida. Era o como fazer, era o meio da ação. Como assim? Lembra no modelo do Estado liberal, em que a forma de controle da administração é prévia, forma prévia que é feita por lei. Pois a lei detalhista, a lei que explica tintim por tintim tudo o que você tem que fazer ou deixar de fazer, Não é uma lei que controla o meio de execução? Olha de novo a lei que cria os cursos de direito. Ela diz, a matéria que você tem que ensinar é essa, a aula começa a essa hora, na primeira parte você tem que fazer isso. Ela não diz qual o objetivo que eu tenho que atingir. Ela só diz o que eu tenho que fazer. Ela é uma norma que disciplina meio de ação da administração pública, meio de ação do Estado. Ele diz como o Estado deve agir, não diz para que o Estado deve agir. O para que não é critério legal. O para que no modelo liberal simplesmente não existe. O para que não é problema do Estado, é da sociedade. Ela que se autorresolve, ela que diz para que ela quer o quê ou deixa de querer. Ela que sabe o que é bom para ela, não sou eu. Mas agora que eu me afirmo Estado social de direito, sim, afirmava Estado de direito, porque ao contrário de um Estado despótico, em que a vontade que comanda é a do soberano, você poderia chamá-lo de Estado do soberano, Estado do rei. O Estado sou eu, dizia Luís XIV. Num segundo momento, você tem Estado de direito, porque a vontade que comanda as ações do Estado não é minha, é da lei. E é um segundo que você chama de Estado social, em que quem comanda a ação de Estado não é sequer a lei. O que comanda é um desejo. O que comanda é uma meta. O que comanda é a vontade de construir algo, de atingir um resultado. As leis ficam mais flexíveis no modelo social de Estado. Aprenderam? As leis ficam mais flexíveis no modelo social. O telefone que estava tocando, o dono está com a mão amarela. A gente faz assim para ver se no pré funcionava. Olha, olha lá. Ela foi olhar a mão. Olha, o Estado, veja, eu não digo para que serve, eu só digo o que você deve fazer. Ora, agora não, é por metas. É como se ao contrário eu não dissesse o que você tem que fazer. Eu só digo, pouco importa o que você faça. Eu só quero que você faça isso, que esse resultado seja atingido. Que ao final, isso, essa meta que eu apresento, isso que eu chamo de princípio, de fato exista na vida das pessoas. Quando que o Brasil incorpora um modelo social de Estado? A história do Estado social brasileiro começa em 1934. Mas quando eu digo a história começa, não pense, os senhores, que a partir daí você tem uma história de uma lenta, gradual e progressiva evolução. Aparece um modelo de Estado social em 1934, só dura até 1937. Em 1937 vem uma nova Constituição, a polaca. Polaca porque inspirada na Constituição polonesa, que é, da história do direito constitucional mundial, uma das mais autoritárias que os senhores possam encontrar. Claro, é porque de 34, assim como a de 37, são constituições da era Vargas. Só que no começo, o Estado Novo de Vargas não era uma ditadura recrudescida e violenta, porque a oposição a ela é pequena. Na razão direta em que a oposição cresce, o Estado torna-se mais autoritário e violento. Por que a Constituição de 34 adota o modelo de Estado social? Essa pergunta é interessante porque ela define um papel que o Estado se auto-atribui no Brasil desde então. É como se dissesse, Marx tem razão. Eu sou obrigado a concordar com Marx num ponto. Invariavelmente na sociedade há dominantes e dominados. Invariavelmente dominante e dominado estão em conflito. Invariavelmente. Porque os dois têm desejos opostos. Qual o desejo do burguês, entendido burguês, literalmente como o detentor dos meios de produção? É, porque Marx analisa a sociedade do século XVIII. Pela sociedade do século XVIII, a produção, a economia, ela ocorre a partir de dois tipos de pessoas. Os que são proprietários do meio de produção de massa e os caras que emprestam a sua força de trabalho para que haja produção em massa. Burguês e proleta. Burguês não é igual a proleta porque os dois não querem a mesma coisa. O burguês, desde que o mundo é mundo, quer ter mais lucro. E desde que o mundo é mundo, a fórmula do lucro é uma só. Produzir mais a um custo menor. Só que no século XVIII, começo do século XIX, produzir mais a um custo menor? Lembre-se, você não tem revolução tecnológica, você não tem esse negócio de fábrica com linha de montagem, você não tem nada disso. Produzir mais a um custo menor quer dizer você, que é o operário da fábrica, trabalhar mais horas e ganhar menos. É isso. E você, trabalhador, o que quer? Exatamente o oposto. Você quer trabalhar menos e ganhar mais. Dizem que servidor público é vagabundo. Servidor público só quer saber de ganhar bem e não quer saber de trabalhar. Porque os caras são foda. Servidor público é foda. Empresa privada é que, meu amigo, o trabalhador público, o servidor público é igualzinho o trabalhador de empresa privada. A diferença do sistema privado para o público não é o trabalhador, é o chefe. É que o chefe privado, se pega o funcionário da loja não trabalhando, dá-lhe um pé na bunda homérico e o cara se ferra. Já o serviço público, a única forma de um servidor público ser exonerado é você matar o presidente da república diante de pelo menos 5 testemunhas e a oposição não assumir. Porque, cara, se a oposição assume, você é herói da revolução. É muito difícil ser mandado embora do serviço público. Você tem que querer mesmo, é só de propósito. Por falta, é impossível. Impossível. Se você for juiz, então... Se você for juiz, então, meu amigo, juiz acusado de matar juiz é aposentado? Vai ser punido como? Com aposentadoria. Puta, o meu sonho é ser juiz aposentado, cara. Eu até pensei em fazer concurso, matar um e pronto, aí me aposentam. Não é legal, cara? Pô, se nem assim te exoneram, o que você tem que fazer, então? Eu já não sei mais como... Aí culpa o cara. É o chefe, meu amigo, que é um problema. Ele que é. Ora. Procurador de bairro também. Oi? Só o juiz que tem a vitalidade da procuradora de bairro também? Também. Os membros do Ministério Público. Não diga nem procurador. É porque tem os caras que advogam para o Estado. Você defende o Estado e é o cara que advoga defendendo o Estado. Quando você processa ele. Que é um chamado, que é o caso do advogado-geral da União, que para a União chama advogado. Mas no Estado chama procurador. É diferente do procurador do Estado e procurador de justiça. O procurador do Estado é um advogado do Estado, advoga para o Estado. O procurador de justiça é Ministério Público. O Ministério Público tem vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de vencimento. O do Estado não. É outro. É. Um advoga defendendo o Estado, o outro defende a sociedade. É diferente. Agora, eles também são aposentados? São... Sabe de onde é que vem esse negócio de aposentar juiz? Constituição de 1824. É porque em 1824 não existia sistema previdenciário. Não existe esse negócio de aposentadoria. Mas existia um esquema parecido, que valia para o militar. Pô, você é militar, você vai para a guerra. Você está arriscando a sua vida. Eu, Estado, dou para você a garantia de que se você morrer no campo de batalha, eu vou sustentar a sua família. Pode lutar à vontade, pode se arriscar, porque eu garanto. Se você tomar um tiro e ficar aleijado, quando voltar, você vai ser mantido pelo resto da vida. Eu reconheço o seu esforço de ter perdido a perna por mim, e aí inventa a aposentadoria. Então, até isso vigora. Mas isso é origem. Não havia. Só que esse modelo é pela guerra. Não é automático, porque o sistema de aposentadoria não era automático. Automaticamente, depois de tanto tempo, você se aposenta. Não é para você ser mantido quando está idoso, entendeu? Não existia isso. Se você for idoso e parar de trabalhar, vai morrer de fome. Esse era o sistema. Eu garanto o soldado. Quando eu inventei o juiz, disseram, o juiz do Brasil Império, o juiz se arrisca pelo Estado. Porque quando o cara decide, prendendo, mandando prender bandido e tal, não sei o quê, é um trabalho arriscado. Eu vou estender para ele o mesmo direito que o soldado tem. Só que o caso dele é diferente, porque você não está em guerra quando julga. Então, para ele, o critério vai ser outro. Para o militar, quem decide se o militar merece ou não a pensão vitalícia é o comandante. No caso do juiz, é o executivo. Não, então, o executivo... Ele já está depois de 2 anos. Não, foi em 1924. Ah, Em vez de 324, quem diz você vai ser aposentado, não vai? É o poder executivo. Então ele executava por comando. Aí o que que acontece? Um belo dia, na costa de Pernambuco, o Brasil já tinha assinado um tratado com a Inglaterra, se comprometendo a proibir o tráfico de escravos. Há um desembarque de escravos, um contrabando de escravos, na costa de Pernambuco. São flagrados, prendem todo mundo. Inclusive três senhores de engenho de Pernambuco, que eram os importadores de escravos. Dois juízes pernambucanos condenam o comandante do navio e o imediato. Literalmente para inglês ver, para ficar de bem com a Inglaterra, que é a superpotência da época. E absolve os dois senhores de engenho. O problema é que no poder executivo, o cara que era responsável para dizer quem se aposenta e quem não se aposenta, era Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco é um abolicionista histórico. Joaquim Nabuco ficou puto e disse, ah é? Pois o poder que eu tenho, não tinha como afastar o juiz. O poder que ele tinha era aposentar da canetada. Então vocês dois estão aposentados. Perdeu o poder de juiz. E aí você começa. É a primeira vez na história em que você usa aposentadoria para punir juiz. O engraçado é que isso continua como prática. Juiz que desagradava o executivo ia lá e aposentava o cara. Depois de um tempo, isso virou meio que cultura, virou prática comum de punição de juiz. Hoje você aposenta punindo, como se a grande punição para o juiz fosse deixar de ser juiz. Como se o salário não contasse. Como se o salário não fosse nada, como se o grande castigo é esse. Pô, sacanagem, cara. Por que que eu não posso ser punido sendo aposentado também? Eu ia fazer muito mais merda do que eu faço, eu garanto pra você. Agora, mas... ela fala que você está tendo muita felicidade. A gente foi numa consolidação, uma falação, uma correção. E aí eu falei, na época, eu sabia a primeira vez, eu falei, o que é isso? Mas eu procurei saber por que os juízes estão sendo cobrados nos municípios, porque tem juiz preguiçoso. Mas o... Eu faço a produtividade agora. Então, contratando administradores, que eu achei interessante isso, para administrar, porque o juiz administrava por fora. É. Né? Juiz administrava. A mesma coisa na falar que eu acho muito. Tem muitos lugares que já tem, né, então... Mas o chefe deu o juiz. A lei de organização judiciária diz que é o juiz, então é ele. Então, eles começaram a usar exemplos, assim, anotou a turma e tal, mas tem uma coisa. O administrador é um auxiliar do cara. É consultivo. Então, se eu fosse você, eu faria isso, mas quem decide é o cara, é o juiz. Se o cara quiser dar ouvido, o cara vai mandar. Agora, se não quiser, ferrou. O administrador em nada ali vai ser a mesma coisa. Quem conhece a máquina internamente, eu conheço há 20 anos, que olha o Ministério de Fora, acho que eu sim. Tudo configuração. Tudo já. Olha, eu tive uma processo, eu estou lutando com o Ministério tem 10 anos para o meu carro. E foi tanta coisa que eu tenho que presenciar comigo, né? Não estou nem com outras pessoas. Eu fico imaginando com o outro, que nem santo ali, que nem deve nada, entendeu? Mas assim, um mero descaso, acordaram, se juntaram, acordaram, votaram, não me dar o cargo, eu tenho direito, meu processo está inconstitucional. Está em Brasília, na mão do ministro da Vingar, e eu também não sei se o ministro da Vingar acabou, porque eu. O procurador de lá deu conta, o Daqui deu a favor, eu não sei o que é Daqui deu a favor, a gente não tem que ir, vamos mal conviver. Só um detalhe sobre... Cada um tem a favor um jeito. Não, é uma coisa assim, cada um tem de um jeito, cada um... Mas só um detalhe aqui da coisa da cobrança do juiz, é que a cobrança nas correições é quantitativa. Não é qualitativa. O que importa é como ele decide. O que importa é quanto ele decide. Nós flagramos uma correição analisando o processo. Então a vara tinha muita coisa acumulada, botaram, isso é um mutirão, uma equipe de juízes novos, e os caras deram uma limpada, uma guaribada boa. A quantidade de sentença publicada num único dia do Diário Oficial foi uma coisa impressionante. Tão impressionante que nos impressionou e falou assim, vamos ver essas sentenças. A gente descobriu como é que foram feitas tantas ao mesmo tempo. Faz aqui uma pilha de roubo, faz aqui uma pilha de furto, faz aqui uma pilha de apropriação indébita, faz aqui uma pilha de... Aí separou por tema. Separado por tema, você fez uma única sentença, fora isso era só mudar o nome das partes, Ctrl-C, Ctrl-V. O código de processo manda você justificar a pena. Mas se a pena for dada no mínimo legal, você não precisa justificar. A lei já justifica. Porque se é o mínimo, é que eu não posso dar menos que isso. Já que a lei diz que é tanto, então eu dormi. Então pena mínima para todo mundo. Qual é o problema? É que tem roubos muito mais violentos do que outros, mas é pena mínima para todo mundo. É produção em Ctrl-C, Ctrl-V. E algumas erraram no Ctrl-C, Ctrl-V. O estagiário, que é o cara que faz o Ctrl-C, Ctrl-V, errou. Então a sentença, o réu é João. A sentença, condeno Maria, a não sei o que. É só tirar o nome, né? Aí entraram com embargo de declaração. O embargo mudou, só o nome. Pronto, tá aí. Quer dizer, aí a sociedade, e dizem, orgulhosos do tipo, conseguimos, aumentamos a produtividade do judiciário e tal. Mas o que eu falei em termos qualitativos, o judiciário contribuiu para que a sociedade seja melhor só porque... É claro que a lentidão é um problema, é evidente que a lentidão é um problema. Agora, não é o único problema, aí é que tá. Não adianta você resolver um problema criando outro, poxa. Não adianta. Você quer ver eu tornar o judiciário mais ágil também? Fecha a porta do protocolo. Se fechar a porta do protocolo, o número de processos, a procura, cai muito. Mas, em compensação, eu não posso dizer que seja um sucesso. Fizeram a Lei 9.099, criaram os juizados especiais e, com isso, criaram também uma forma de você qualificar crime. Pequeno, potencial ofensivo, beleza. Lesão corporal. De natureza leve, a lesão corporal comum, tornou-se crime de pequeno potencial ofensivo. É. Inclusive briga de marido com mulher. A competência para mover a ação por conta dessa lei já não é do Ministério Público. Passa a ser, não, da própria pessoa. Ação penal privada. Ela tem que chegar, quero processar, blá, blá, blá. É exceção do direito brasileiro. Entrou para as normas de exceção. Qual o problema? Mulher que apanha de marido. Aí a mulher que apanhava de marido, ela chegava na delegacia, ação penal pública. Quando chega no Ministério Público é processar. Agora não é ela. Aí ela chega. O cara, na delegacia já dizem, a competência é nossa, o juizado, vai lá para o juizado. No juizado já diz, você vai ter que tocar o processo do começo ao fim. Mas eu não posso, se eu tocar do começo ao fim, quando eu volto para casa, eu apanho de novo. Então não toca. Aí as estatísticas mostraram que depois da Lei 9.099, a quantidade de mulheres que denunciam marido por agressão caiu vertiginosamente. Mas é claro que caiu, porque você deixou de proteger. Não. Aí, isso foi antes, isso foi de 99. A Maria da Penha vem para tentar corrigir o negócio. Porque caiu vertiginosamente nos primeiros anos. Vertiginosamente. Você não tinha nenhum outro aparelho de Estado que desse apoio. Nenhum. Nenhum que substituísse. Vou dar apoio à mulher, porque é uma vítima especial, porque é uma vítima que mora com o agressor. Geralmente as vítimas não moram, geralmente as vítimas não sabem o nome, não sabem o endereço, se soubesse dedurava, mas não sabem. Ela não é uma vítima especial e você não tem um aparelho especial de proteção. O mínimo que tinha você detonou em 99. Logo depois você começou a criar outro, mas no primeiro momento comemoraram como se fosse um sucesso. Olha como caiu o número de casos e tal, não sei o quê. Como quem diz, a violência, que não foi a violência que caiu, foi o registro dela que caiu. Quando cruzaram na mesma cidade registro de agressão com os registros de hospital de mulheres atendidas por lesão com história mal contada, aí viu que na razão direta em que caiu a reclamação aumentou. As mulheres continuaram apanhando, simplesmente o registro caiu e você comemorando. Resolveu um problema quantitativo, mas não resolveu a questão qualitativa. Oi, tinha um... Você tinha uma observação a fazer. Oh, oh, oh, oh. Eu comecei porque também, quantos casos que antes faziam denúncias e depois recuaram. Então, sabe casos assim, então, se eles não fizeram, é de... Mas o recuo, as pessoas dizem, é um problema, porque ela vai lá, reclama e depois chega, ah, eu não quero que meu marido seja condenado. Mas é uma coisa engraçada, porque... A ação penal pública é feita assim, você não tem a vontade de não querer. Ainda que você, vítima, não queira, as pessoas que cometem roubo, elas têm que ser acusadas por roubo. Ninguém discute isso. Agora, quando chega no caso da mulher que denuncia o cara, aí a vontade dela é levada a sério. Por quê? que a vontade dela, quando desiste, é levada a sério. Não é estranho? Você quer ver outra coisa estranha? Porque lê-se como regra geral, mas é uma regra geral que não é aplicada de forma geral. Todo livro de direito penal diz o seguinte: o comportamento da vítima deve ser levado em conta para quantificar a pena. De tal forma que, se a vítima facilita o crime, esse facilitar da vítima, esse comportamento da vítima que facilita, às vezes provoca o crime, deve ser levado em conta para você aliviar a do acusado. Isso é apresentado como regra geral. Aí dá um exemplo. Por exemplo, todos os exemplos que aparecem em livro são com casos de estupro. A mulher é estuprada, mas deu mole para o cara, estava andando de mini saia, namorava com todo mundo. Esse é um comportamento que entende que provoca o estuprador de tal forma que ele é menos culpado. Se a mulher tiver de mini saia, decote, ter dado mole. Aí não, é uma coisa engraçada, porque no livro os exemplos são sempre esses. O interessante é que o discurso do livro corresponde com o que a gente acha em sentença. Os casos em que esse discurso foi usado são em casos de estupro. Qual é o problema? É que ele é apresentado como regra geral. Então, como regra geral, deveria valer para todo crime. Se você não encontra um caso de roubo em que você diga que a vítima tenha dado mole, que a facilitação da vítima implica em redução da pena. Por exemplo, o cara vai roubar um banco. Mas na hora que roubou um banco, o segurança estava dormindo, o outro estava no banheiro e o porta estava aberto. Porra, deu mole! Deu mole! Mas o comportamento do banco dando mole nunca é levado em conta para aliviar do outro. Ao contrário, você tem todo um discurso para dizer que, ainda que ridículo, ainda que a vítima tenha dado mole, você merece a pior das penas. É o caso do cara que foi condenado por roubo, porque roubou R$2. Roubo é subtrair o patrimônio mediante violência. O patrimônio subtraído, R$2. Qual foi a violência? Um empurrão. É porque o cara foi tirar o dinheiro para pagar o ônibus. Na porta do ônibus, antes de entrar, ele puxou a grana. Nessa que puxou R$2, sua nota de R$2 caiu no chão. O cara foi abaixar para pegar o dono da nota. Quando foi abaixar, o moleque viu, deu um empurrão no cara, pegou a nota e saiu correndo. Roubo. Porque houve violência. Qual é a violência? O empurrão. Roubo. Roubo. Todo um discurso para dizer que... Mas não é dar mole deixar cair o dinheiro no chão? Por que que essa teoria, que é regra geral, só aplica para a mulher? Porque a sociedade é machista. Porque é machista. Porque é machista. E até discursos que dizem que o sexo para o homem é necessidade. Se é necessidade, então o cara não é culpado pelo estupro, porque é só necessidade. Ninguém pode ser condenado por fazer cocô. Por fazer cocô é necessidade. É a mesma coisa. Para a mulher não é, mas para o homem é. Quer dizer... Não. Bom, de repente vai que a Rottweiler se encanta pelo cara e rolou a série. Mas qual é o crime? Qual é o crime? É isso que eu quero saber. Não sei. Eu não vejo nenhum. Não tem animal, é coisa. Ele matou a cadela. Que se matar é dano. Ele levou e nunca mais devolveu a cadela. Que aí é furto. Bom, não sei, ele invadiu a casa da outra? Porque se invadiu é só isso. Só a invasão. Tadinho. Mas a cadela é coisa, ela dando se está presa. Então. Mas não é uma coisa. É só contra a mulher, cara. Não é. Olha, quando você vê um caso desse, é que você começa a entender qual é a do discurso dos princípios, como finalidade. O que importa é como você justifica, que porque no discurso da justificação, já que lei virou só um discurso para justificar, você queria discurso para justificar tudo. O sexo pronto, a necessidade, a vítima contribuiu, tem um grande autor que diz que a contribuição da vítima vale, por isso vou dar uma pena mínima se der. Se der. Já quando é outro caso, eu digo, então pouco importa o meio, porque tudo ficava atrelado ao meio e descobriu-se que o meio não limita ninguém, porque o meio é lei interpretada. Vamos pensar na finalidade, pouco importa o discurso que você construiu, quero saber do resultado. Qual o resultado? Quem é que está solto, quem é que está preso? Qual é a pena? É isso que eu quero saber. Esse é o resultado. Falar em princípios é cobrar metas. É como se fosse da administração pública. Pouco importa como você vai administrar. Se o seu sistema de gestão é o de Adolf Randelson, ou se é o de Megalson, Schitson, enfim, pouco importa. O que importa é o resultado. Porque o Estado é visto agora como alguém, alguma máquina, que tem um dever, que tem uma meta a ser atingida. Não tem meio. É. Ora, o judiciário, quando atua, exercendo ou apontando os limites, controlando o executivo, controlando o Estado, para que ele não seja despótico, o faz muitas vezes perguntando, a meta foi atingida ou não? Não se avalia meios, se avalia resultados. Um camarada que disse algo muito parecido e foi condenado por isso, aliás, a frase nunca foi dita, mas dizem que ele disse, Maquiavel, lembra, os fins justificam os meios? Ele nunca escreveu isso. Na verdade, o que ele escreveu não tem tradução literal. Os fins justificam os meios nem é das traduções a pior, não. Mas o que ele dizia era o seguinte, você tem muitas formas de julgar. Você pode julgar pela lei. Mas para o príncipe, que era de quem ele falava, não valia, porque o príncipe é o cara que faz a lei. Como é que você vai usar a lei que ele mesmo faz para julgar? Não dá. Então ele é julgado, mas pelo resultado. Ele não está dizendo os fins justificam os meios, como quem diz, faça o que você quiser, tendo em vista a sua intenção, vale tudo. Não é isso. Ele diz, é para um príncipe que achava que nenhuma lei se aplicava a ele, meu amigo, você tem que agir com uma responsabilidade que você vai ser julgado sim. Não é pela lei não, mas é pela história. Se você é uma porcaria de príncipe que afunda o Estado, vão dizer depois que você vai ser julgado. Portanto, seja responsável com o que você faz. É o mesmo discurso para a máquina administrativa. Seja responsável porque você tem uma finalidade a ser atingida. É por isso que os critérios que limitam a administração pública parecem não limitar. Porque eles não limitam a priori, eles limitam a posteriori, porque eles impõem metas. Metas que, por sua vez, também nem são tão claras assim. Moralidade. Seu ato tem que ser moral. Eu não digo para você o que é o agir moral, mas eu só sei que, depois de olhar o resultado, é moral. Eficiência. Mas que bosta é eficiência? Eu não sei dizer o que é isso. Eu quero saber que, no final, eu tenho que olhar e reconhecer uma eficiência. E se perguntar o que é ciência, eu não sei dizer. Impessoalidade. Eu sei que tem que ser impessoal, mas se me perguntar o que é, eu... E quer saber do mais? Ainda que tente definir, isso não é um erro da norma, não. A Constituição é que está mal redigida, porque não bastava dizer legalidade, impessoalidade. Tem que definir o que é. É impossível definir o que é. Então, o que fala no filme, você precisa ser verdadeiro. Que o rei, ele estava privilegiando a guerra latino-americana, porque eles, na época, a França e a Inglaterra eram inimigos. Uhum. Então, a tomada da Bastilha não foi nem culpa do rei, foi culpa do pessoal que assessorava o rei, que pegava o dinheiro todo de lá e não estava pensando aquilo, para manter, para que eles ganhassem a guerra. Então, só ganhou a guerra porque a França subsidiou a guerra na época. Então, isso é coisa de filme, ou se isso é um fato histórico que eu conhecia. Eu acho que isso é fatismo, esse filme. Porque o filme mostra muito claro isso. Né? É fato histórico. Mas não é só pela guerra. Sim, aprende, é porque hoje... Muitas vezes, eles não sabem o que eles falam, eles mostra uma coisa, que tem muita coisa nos filmes de época aí que a gente vê hoje e que você lembra algum livro de um outro tipo, de um outro ano, você descobre que realmente é duas vezes o filme. É porque o filme foi Maria Antonieta, não foi? Foi. É porque Antonieta era a... É porque tem uma frase histórica, famosa, atribuída a ela, frase que ela nunca disse. O povo tem fome, o povo não tem pão, se não tem pão que comam brioches. Tipo assim, porra, que insensibilidade, filha da mãe. É porque... Ela passou na época, ela saiu daquilo ali, porque ela sabia que já estava gastando muito. Ela era uma pessoa simples, ela não era nem francesa, ela era austríaca, né? Então assim, a gente... Eu acho que maravilhoso. É porque... uma outra lente de toda essa história que vai estar de uma forma tão importante na época que eu aprendi. O que você tem que entender da história é o seguinte, é uma ideia que vem antes. É porque o que se desenvolve antes da Revolução Francesa é a ideia de que o Estado tem que cuidar de mim. Porque o Estado não tinha que cuidar de mim. O cuidar do Estado era só manter a ordem e dane-se. Não tem um papel ativo. Então os recursos do Estado não eram voltados internamente para o Estado, não eram investidos no Estado. Os recursos do Estado eram mantidos para, eram usados para manter a coroa. Porque manter a coroa é manter duas coisas: manter o palácio, manter a nobreza e manter os exércitos. O único gasto é esse. A única conta de gasto que aparece é essa: manter exército, manter palácio. O resto que se dane, a sua casa é você que constrói, a rua é você que arruma. Se eu calço rua, as cidades começam a surgir, o sistema de urbanização, não é porque o Estado quer criar uma cidade bonita para a vida ficar melhor para você e para o trabalho. Não é para isso não, é para garantir a defesa no arredor. Porque já que a riqueza está no palácio, começa também um aglomerado de gente em volta do palácio. Mas eu quero ter uma forma de controlar essa gente. Se eles quiserem se revoltar, eu tenho que ter um jeito fácil de dar porrada neles. O jeito fácil é criar ruas largas para as tropas poderem passar e alcançar toda a periferia. Paris, por exemplo. Os grandes boulevards de Paris são construídos no começo do século XIX. Napoleão III é que faz. Por que eu tenho que ampliar, criar grandes avenidas? Porque era tudo ruela. Porque ruela, o povo parisiense se revoltava fazendo barricada. Numa rua estreita é fácil você fazer barricada e bloquear. A luta... E é uma estratégia. Pouco importa se o exército tem 100 pessoas e aqui só tem 10. Numa rua que só cabe 3, a briga aqui na frente é de 3 contra 3. Em lugares estreitos, a diferença numérica ela é compensada. É por isso que Paris era um local adequado para revoltas urbanas. Ele reurbanizou, derrubou e criou grandes vias em grandes boulevards. Uma linha reta de quartel numa ponta que atravessa de um lado a outra. E as unidades militares ficam na ponta dos boulevards. Ainda ficam até hoje. De tal forma que numa rua grande fica muito difícil você fazer uma barricada. A cavalaria chega rapidinho e assim acaba com a revolta e você controla a população mais fácil. O gasto era militar. Só que a população, o burguês, começa a desenvolver a ideia de que eu produzo, eu gero recurso e, portanto, o Estado tem que investir só na coroa e no exército tem que investir em mim também. Quando culpar, e passa a culpar a própria miséria e indigência, passa a ver como culpado a coroa. Só que o gasto militar, quando a guerra é lá na PQP, você não vê, mas é o que consome. Você vê o gasto que está mais próximo de você, que é a festinha. Não. Depois comentamos. Ora, a questão são essas ideias que são geradas. Essa ideia de que o Estado tem um dever para cima de mim, quer dizer, ele tem que cuidar de mim, torna-se um cuidar diferente a partir da ideia social do Estado. Esse cuidar é cuidar ajudando mesmo, alavancando. E outros se danem, outros não. Não tem, uns têm, outros não, a proteção do Estado. Porque eu quero um Estado igualitário, mas ao final, como resultado. Então eu tenho meta da ação do Estado. Se a administração tem um papel ativo, isso implica uma coisa curiosa na ordem de separação dos poderes. Que é uma coisa engraçada. No modelo liberal, o superpoder é o legislativo. O executivo é um poder fraco. Fraco porque não decide, fraco porque é só corpo. Hoje, meu amigo, o legislativo está longe de ser um poder forte. Deputado federal hoje, senador, ele é duas coisas: despachante de verba pública e porta-voz de minoria. Só. E mais nada. Mais nada. É o cara que bota uma continha, uma emendazinha no orçamento da União e depois vai encher o saco, você que quer que a obra aconteça, vamos lá falar com o deputado, que o deputado pode falar. É despachante, ele faz esse link. Ou então porta-voz de chegar no Congresso e dizer, estão sendo sacaneados os pescadores do Rio Manhumirim, da terceira curva esquerda, sacanagem. Só. E mais nada. Poder zero fora isso. Zero. O poder dele está no trâmite da grana pública e no ser porta-voz. Mais nada. Em compensação, quem é que se fortaleceu? Executivo. Quando você fala o Estado, em quem você pensa? No governo do Estado. Quando você fala o Estado pensando na União, quem você pensa? No Lula. É nele, o presidente. A forma como o nosso executivo funciona hoje, se você mostrasse para um liberal do século XVII, ele chamaria isso de despotismo. É. Porque olha como o legislativo tornou-se um nada. Você esqueceu de falar uma coisa aí. Despachante de ladrão também. Porque não tem que ter a porcentagem dele. Eu disse que despacha, eu não disse para quem ele despacha. É despachante, eu não disse para onde vai a grana, isso aí eu que estou. Para onde vai, aí é outra história, mas é despachante. Ó, senador, ele distribui para cada município 5. Aí aquele daqui, você não tem alguma coisa que queria, ele fala que você não entregou o negócio correto, passa o outro, né? Aí, então, olha a separação de poderes. Porque essa mudança de Estado do liberal para o social implica uma reorganização da separação de poderes. E um detalhe, isso não é só o caso brasileiro, não. Há uma desproporção, sempre houve desproporção. Esse papo da igualdade nunca existiu. Sempre foi meta. Na verdade, você tem, num primeiro momento, legislativo forte, num primeiro momento não tem poder, só tem um, é o rei. Depois você tem dois poderes, legislativo forte e executivo fraco. O judiciário está dentro da caixa do executivo, não existe judiciário. Com o tempo, quanto mais você afirma Estado social, mais forte vai ficando o executivo barra judiciário em detrimento do legislativo. Esse sistema é reorganizado. Por que o judiciário sobe junto com o executivo? Porque no Estado social, em que o Estado tem uma meta a ser atingida, o executor da meta ganha força. Antes ele era fraco porque o meio de ação era limitado. Sou fraco porque não faço o que quero. Agora eu faço o que quero, por isso sou forte, eu me fortaleço, eu executivo. Mas eu continuo com aquele princípio liberal, com aquela ideia liberal de antidespotismo. Você faz, mas não pode fazer sozinho. É preciso ter uma forma de controle. É porque antes o controle era prévio, e quem fazia o legislativo. Quem mudou é quem faz o controle, é o judiciário. É por isso que o executivo cresce, mas o judiciário vai junto. As grandes rusgas do campo da política hoje não são entre o executivo e o legislativo. É entre o executivo e o judiciário. Porque a briga do executivo com o legislativo não é briga de poderes iguais. É briga de poderes desiguais. Por que desiguais? Você, deputado, o que você quer como deputado? Se reeleger. Meta número um de qualquer deputado. Salvo os suicidas e os que estão enjoados daquilo. Se reeleger. Para você se reeleger, o que você precisa? Amigo, você se reelege porque você chega no local onde as pessoas votam em você e naquele lugar inaugura uma ponte e no dia da inauguração da ponte você está do lado dela e alguém faz discurso dizendo obrigado deputado fulano, se não fosse por você a ponte não saía. E é verdade, foi ele que botou a pontezinha na emenda. Mas não basta botar a pontezinha no orçamento, que é o poder dele. Porque para ele botar a pontezinha, dane-se. Porque quem executa a obra é o executivo. Quem executa a obra é a União. É a União que diz se do que foi arrecadado, a grana vai mesmo para a sua ponte ou não. E mais, quando vai? Porque inventaram uma coisa, como se já não houvesse muito poder, chamada DRU, desvinculação de receitas da União, na qual o poder executivo pode jogar com até 30%, cara, de uma parte significativa do orçamento, reorçando sozinho. E chuta qual é a parte que ele pode mexer? As emendas dos deputados. Então, eu consegui, lutei no meu partido, dei tapa em meio mundo no Congresso, consegui enfiar a pontezinha no meu município. Agora, para a ponte sair, eu tenho que puxar muito o saco do executivo. Aí o presidente manda um projeto de lei. Vai lá, o líder do governo chega para mim e diz assim: presidente, gostaria muito de ver essa lei aprovada. Se eu não votar, eu estou fodido. Porque se eu chego e digo assim, ele quer mesmo que eu vote, o quanto é importante? Porque também é muito importante para mim sair aquela grana. Se o Ministério da Fazenda liberar agora a grana para fazer a obra que já está prevista no orçamento, da minha ponte, no meu município, aí eu voto. Mas ele é refém. Por que se ele insistir em ser rebelde? Meu amigo, tem quantos deputados lá dentro? 500 e tantos. Ele é um voto. Eu vou comprar o voto que for mais barato. A ponte dele é mais barata que a sua, dane-se você. E se ele é rebelde com o executivo o tempo todo, é por isso que é muito difícil fazer oposição. Porque é muito difícil você se reeleger. E o que todo cara quer, então se submete. Não é à toa que todo presidente da República, de uma forma melhor ou pior, de 88 para cá, sempre teve maioria no Congresso. Pouco importa o partido dele. Ele, rapidinho, se é da oposição e eleito, rapidinho, ele arruma um monte de aliado. PMDB está aí para isso. Rapidinho, arranja aliado. Não é? Como se não fosse o bastante, ou seja, ele manda no Congresso. Quem legisla no Brasil? Não é o Legislativo, é o Executivo. Por que o Executivo? Porque existe medida provisória. Medida provisória, o Executivo faz assim que dá a canetada e publica em Diário Oficial, já vale com força de lei. Vai para o Congresso tem prazo para votar aquele troço, se não votar, tranca a pauta de votação. Tem tanta medida provisória uma atrás da outra que a pauta de votação fica trancada, você só vota medida provisória. O fato de você ser deputado e fazer apresentar um projeto de lei não dá a menor garantia de que o seu projeto de lei vá ser discutido. Quem decide qual é a pauta de votação do Congresso? A reunião de liderança. Meu amigo, para uma lei apresentada por um deputado ser levada à votação, é preciso que a reunião de liderança decida. Mas a reunião de liderança tende a decidir com o executivo, conforme a pauta que é do executivo, que é ditada pelo executivo. Porque se não for com o executivo, não libera grana para a obra de deputado, e aí fica nesse jogo. Deputado que propõe lei tem um monte. Tem deputado que está há várias legislaturas, que já propôs várias leis, nunca teve nenhuma votada. Eu não digo nem aprovada, é votada. Nunca foi para votação. Você nunca conseguiu. Já do executivo vão 100%, que projeto de lei de iniciativa do presidente, ele já entrega pela Constituição, pode pedir regime de urgência, e aí ela vai à votação, porque é obrigado a ir à votação, e ainda tranca a pauta, se não for a votação. Emenda a Constituição. Se não fazer a reforma, o executivo tem que fazer a reforma. Pô, mas não é o legislativo que vota a reforma? Não, é o executivo. Porque se ele não iniciar, não começa nunca. Porque para apresentar a proposta de emenda à Constituição, pela Constituição, um legislador sozinho não pode. Tem que ter um terço da Câmara ou do Senado. Meu amigo, para ter um terço de assinatura, só para pedir. Você já começa a discutir antes do troço virar projeto. Aí depois ela... Já o executivo é só a canetada do presidente. Sozinho, já é projeto. Meu amigo, um presidente que reclama que não consegue governar num país desse é porque ele tem muito poder. Agora, tem controle. Qual é o controle? De quem se espera o controle? É do judiciário. Quanto mais forte o executivo é, e nós mantendo esse espírito antidespótico, cobrar da pessoa, do Estado, atitudes antidespóticas, mais paulatinamente o judiciário também se fortalece. Ele é o poder de controle hoje, é o poder de controle. E qual o instrumento operacional de controle? Uns tais princípios não definidos de forma explícita. E pior, não definíveis de forma explícita. O apoio dele que é o poder judiciário? Oi? O apoio do judiciário que funciona o poder da comunidade? Em boa medida, sim. O que você quer ver uma diferença? O judiciário, esse judiciário pós-Estado Social, ele é diferente do judiciário liberal. O judiciário liberal funcionava de forma passiva. Você provoca indivíduo, ele funcionava para dar respostas a indivíduos. Você, indivíduo, move uma ação e o Estado responde para o indivíduo. A sentença vale só para o indivíduo. Aí você começa a falar em ações coletivas, em direitos difusos. A diferença do direito coletivo difuso é porque não é mais o indivíduo que está sendo protegido. É um grupo de pessoas, caso de direito difuso, pessoas identificáveis, porém não identificadas. Eu movo uma ação em nome dos consumidores de Coca-Cola. Eu não preciso dizer quem toma Coca-Cola e quem não toma. Eu sei que existe gente, mas eu não preciso dizer quem é. Antes de reconhecer que existem direitos difusos, não dava para mover uma ação dessa. Quando eu reconheço, é porque eu estou abrindo as portas do judiciário para ele ser também uma instância de luta política. Como assim? A Associação de Fumantes Passivos do Rio Grande do Sul. Esse negócio de ser passivo no Rio Grande do Sul é muito comum, enfim. Fumantes passivos, mais passivos do que fumantes, é verdade. A Associação de Fumantes Passivos, ela move uma ação civil pública, consegue provocar o Ministério Público, a mover uma ação civil pública, junto à Justiça Federal do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte: eu, fumante passivo, entro no avião e está lá o filho da puta fumando, a fumaça dele vem para mim, eu não quero fumar, eu tenho o direito de não ser afetado pela fumaça dele. O juiz federal diz, você tem razão, e proíbe por sentença que em voos com duração, voo, ônibus, vale para qualquer meio de transporte coletivo, durante um período de uma hora, fica proibido fumar. Por sentença. Por sentença. Essa sentença gera efeito para quem? Para os caras que pediram ação? Não, para todo mundo. Aí você entrava no avião, é porque hoje virou norma do DAC. Mas entrava no avião, as comissárias diziam, por determinação judicial, fica proibido fumar a bordo de aeronave. Tiveram que transformar em norma, porque a sentença, é difícil você explicar para avião que vem de fora, de companhia aérea, que segue normas internacionais de aviação civil, que obedece às leis do país, no caso, que uma sentença é lei, porque essa sentença, me diz uma coisa, qual é a diferença de uma sentença que tem validade no território nacional todo, proibindo de fumar, de uma lei que também tem validade em todo o território nacional, proibindo de fumar? Na prática, nenhuma. Aí, você era fumante passivo, aí ficava reclamando, pô, que sacanagem, as pessoas fumam em lugar fechado. É preciso ter uma lei disso, é verdade. Vá lá, procure o seu deputado e o seu senador e pede para ele fazer uma lei para você. É isso que diziam na sua cara. Está insatisfeito com alguma coisa na sociedade? Procure o seu legislador que ele vai trabalhar para você. Hoje não, hoje é o judiciário. Ah, é? Move uma ação e pede, porque o judiciário virou também uma instância de luta. E bem ou mal, com todos os defeitos que o judiciário tem, uma instância mais democrática. Mais democrática. Sabe por quê? Porque o acesso a ela é mais democrático do que acesso ao legislativo. Porque para você ter acesso ao legislativo, é preciso conhecer o deputado e o senador. Tenta marcar uma audiência com o deputado e o senador para você ver. Você não, é preciso ser ouvido por ele. O judiciário, bem ou mal, funciona por protocolo. Meu amigo, chegou com um papel lá, carimbou, o desgraçado devia ter que dizer alguma coisa. Ainda que demore 15 anos, mas ele é obrigado. O acesso é democrático. Ao legislativo nem isso. Ah, mas a gente não falou, o meu processo de BNH durou 22 anos. Caralho, o BNH, instinto pelo colo. Quando lá no Paris, 16 anos, e jogou 7 ainda, quando a gente vai, volta, BNH foi instituído em 1990, cara. Quando eu comprei o apartamento, já estou com 20 anos, agora eu estou com a ação é pouco. Quando vai existir, isso individual. E, cara, e quantas decisões interessantes. Você quer ver algumas, assim, curiosas? Plano de saúde. A medida provisória que virou lei, que é a atual regulamentação de plano de saúde, que cria categorias formais de plano de saúde, é resultado, é a conversão em lei, via medida provisória, de uma decisão judicial de um grupo chamado Pela Vida, que era um grupo que prestava assistência jurídica a portadores do vírus HIV, que o cara pega AIDS. O Estado simplesmente não tratava. Plano de saúde não trata. O Estado não paga porque o remédio que podia fazer o cara aguentar mais um pouco, que era o coquetel, não importava. Porque só importa os remédios cujo rol está na lista do Ministério da Saúde e tal. E os caras que têm plano de saúde? A pergunta era, eu fico processando o Estado para tentar mandar o Estado salvar a vida desses caras? Mas eles pagam plano de saúde. A bosta do plano de saúde não podia? Não tratavam leucemia, qualquer doença que fosse terminal, qualquer doença cujo tratamento era caro demais. Eu só vou ficar gastando uma grana para tratar esse filho da puta, a chance dele morrer é muito grande, porque ele morreu, eu não vejo a minha grana de volta. Foi uma decisão. Você só tem que tratar, não quero saber, você não pode excluir doença. Mas o negócio é o seguinte. A lei, se pouco importa a lei, se tem a sentença mandando comprar, pra mais, então é para comprar para mais 6 meses. É a lei sobre lei, esse é que é o negócio. Mas esse é o barato da ideia de princípios. É a decisão que você chama contra legem. Porque a decisão por princípios pode ser contrária à lei. E agir por princípios é, às vezes, agir contrário à lei, se a lei não visa atender princípio. É um direito à vida. A lei fala em 6 meses, mas garantir por 6 meses não garante a vida da pessoa. Então dane-se, a lei está errada, nesse caso vamos garantir a vida da pessoa. Isso é decidir por princípio. Só que quem é o criador da exceção da regra? Porque a lei é a regra, mas que comporta a exceção. Quem é o criador da exceção? Judiciário. Faz a nova lei do caso contrário. Essa é a ideia do Estado que funciona por metas. Não é? E cobra de você isso que é pior. Não é uma pessoa negativa, não. Não, porque a vida é muito bonita. Ela está vivendo uma história. Ela tem muito bonita, tem muita coisa boa. Agora, não prejudicar a esfera pública, tanto judiciária como executivo e legislativo, na cultura do Brasil, como foi colonizada, mesmo até hoje, que foi construída a história. Só que você estava falando, Antônio, que tem que criar uma legitimação, crente mesmo, no povo, nas coisas que são feitas. Nem porque. Porque rola de propina, de interesse em todas as esferas, em todas, e aí não consigo proteger nenhum. O que a gente vê aí é impressionante. Isso leva a sociedade a crer a uma marca, a uma desânimo. Eu estou trabalhando na prefeitura, tem que pegar a minha partida do PT, que eu sou filiado há 26 anos, eu com 12 anos sou filiado do PT. Então é funcionário com algumas coisas, mas eu não vou entrar na casa. Assim, é impressionante que, quando a gente lá dentro, quando a gente fala para a gente, o pessoal querer trabalhar, com pessoas que gostam de trabalho, que é de estudo, a gente vai falar que quem está trabalhando, 99% já está trabalhando, você está muito chato, você está no seu quê, que é seu bonzinho, no seu quê, assim que é para você, as pessoas não te respeitam. Não é difícil dirigir na contramão. E aí, gente, aí, conclusão, com o tempo, você fica. Tão atingido, até entrar no corredor, está passando mal. Você tem que todo um braço. Você tem que apertar mercado perto, dentro da textura, a gente vendeu um produto, não sei o que, chega a hora que quer, sai a hora que quer, inventa dois de barriga que está 5 dias fora, dá um pouco com medo, eu fazer um estágio de estação, nem sendo enxergue, e por aí vai. Eu não estou querendo colocar minha visão, essa é a realidade. Porque se não dá para pedir, o possível, pode ser feito, que é bom, vamos ver os princípios, valores que estão nessa colocando. Agora, a gente dá para o ser humano que tem uma coisa tão difícil, cada um está vendo a televisão, mas isso é tão mais simples, não é? E não é? Mas olha como o próprio caso Tosi mostra o quanto o judiciário pode ser democrático, como instância de realização democrática. Porque, vamos supor que não funcionasse por princípios. Vamos pegar só o modelo liberal mesmo, é a lei que vale. A minha situação concreta é, se eu não tiver estoque de para além de 6 meses, morro de fome. Bato na porta do Estado. Não posso comprar além de 6 meses, porque a lei diz que só posso comprar 6 meses. Mas então o que eu faço se eu preciso comer? Você quer que eu te indique uma boa funerária? Você vai morrer. Simples, a lei é essa. Ou então, corra lá no seu legislador e peça para ele mudar a lei para você. Se não houver um cara sensível, legislador, que ouça essa pessoa, que diga, se não mudar a lei autorizando a comprar para mais de 6 meses, eu vou morrer. E esse legislador, não só sensível, vai ter que ser influente também no parlamento. E tudo são questões circunstanciais, veja. Ele tem que ser... E ainda conseguir votar e conseguir sensibilizar o legislativo inteiro e não sei... Porra, agora, bate no judiciário, procura um advogado, arruma um protocolo, joga lá. Eu vou morrer se essa lei for levada a ferro e fogo, no meu caso. Porque leis são pensadas para generalidade das situações. Ninguém faz lei para caso específico. Quando faz, é, enfim, para se dar bem. No geral, leis têm um discurso da generalidade. Matar alguém 6 a 20 anos. Que alguém? Qualquer alguém. Não é matar João. É matar alguém. Dá-lhe para todos. Mas e os casos singulares? Antes, para resolver um caso singular, não havia lugar na lei, porque a lei diz como você deve agir e não funciona por meta. Mas quando tem princípio, eu digo, há metas. E o judiciário diz, ora, se há meta que tem que valer, e a norma que impede que a meta seja atingida, então a norma é que é inválida, é a norma que está errada. Eu faço a norma substituindo a norma, se chama sentença. Os princípios estão na Constituição. Em tese, toda norma só tem validade na medida em que concorda com a Constituição. Uma norma que é contrária à Constituição não pode ter validade. Isso aí, desde que o direito moderno é inventado, desde que inventaram a Constituição, esse conceito existe. O problema é como você faz a leitura do que é uma norma constitucional que não é. A constitucionalidade ou não da norma era pensada abstratamente, ou seja, o texto dessa norma, sem levar em conta nenhum caso concreto, está de acordo com a Constituição? Está. Então não é inconstitucional. Pouco importam os casos concretos. Uma norma que diz que eu só posso comprar remédio a cada 6 meses é inconstitucional? Não, não tem nada constitucional mandando você comprar com menos tempo que isso. Agora, se eu coloco um caso concreto, a coisa muda de figura. Porque cumprir essa norma nesse caso concreto quer dizer que alguém morre. Mas o Estado tem um dever de não deixá-lo morrer. A Constituição diz que o Estado não pode deixar morrer. Então, sobre esse aspecto, viola sim a Constituição. Mas só dá para ver no caso concreto. Para esse caso, essa norma é errada. Para os outros, não. Para todos os outros, não. Dizer que para aquela pessoa, aquele remédio tem que ser comprado para além de 6 meses, não quer dizer que a partir daí, toda e qualquer compra agora seja feita para daqui a 6 meses, que eu posso violar a regra para todos os outros casos. Exceção pontual para um caso pontual. Mas que antigamente, para conseguir exceção, tinha que correr no legislador. Agora o judiciário pode fazer isso. Essa é a diferença. E é muito mais fácil ter acesso a ele e garantir, de fato, alguns direitos da Constituição sem precisar apelar para o legislativo. O judiciário virou a instância. Quer dizer, você, executivo, errou. Errou porque está deixando essa pessoa morrer. Eu vou controlar, eu vou substituir o critério de ação. Está aí, faço eu, já que o legislador não fez. Essa é que é a... Como existe norma, como existe sentença, existe um debate no judiciário, determinando investimento mínimo. Você tem dever mínimo de investimento em estrutura de saúde pela Constituição. Só que você dá uma camuflada nas contas públicas para poder fazer de conta que cumpre sem mandar o dinheiro para o hospital. É só você incluir coisas que não estão ligadas ao hospital na conta da porcentagem do investimento em saúde. Por exemplo, campanha publicitária. Sendo que entra como campanha publicitária para a saúde, mas você não diz ali qual o conteúdo da propaganda, não tem nada disso. Entra no caixa geral da publicidade que você diz para a galera e assim vai. Programa assistencial, que não é mover hospital, mas diz que é saúde preventiva, bota na conta. Aí você está bancando um programa social que dá muito mais marketing, muito mais mídia, mas na prática o dinheiro para comprar remédio está faltando no hospital, porque o dinheiro você manteve a mesma porcentagem e jogou o programa social na conta da saúde. Você dá essas camufladas. Ah, estão dizendo, essa camuflada não pode ser feita. Que é muito mais democrático que você for brigar no Congresso na hora de fazer o orçamento para dizer o que é e o que não é conta da saúde, entendeu? É esse fato do judiciário ter virado instância de luta política, evidentemente instância de luta política, é que é um ganho no modelo do Estado Social. Agora, é preciso encontrar partido no judiciário que também tenha um mínimo de sensibilidade social para perceber isso. Não adianta você ter também do outro lado um juiz que acha que o negócio dele é ficar fazendo raciocínio silogístico. Premissa maior, premissa menor, conclusão. A lei é essa, o caso está na lei? Não, então foda-se, vai morrer. Não adianta. Não adianta. É preciso ter um juiz também que seja, no mínimo, alguém capaz de compreender as nuances do caso. Capaz de compreender as singularidades sociais do caso. Porque esse Estado, do qual o judiciário também é parte da máquina, não só o executivo, judiciário também tem um dever que é social, definido por metas na Constituição, metas chamadas princípios. Quer ver um caso que chamou muito a atenção? dos anencefálicos. Uma mulher está gerando um não feto. Consumada a cópula peniano vaginal. Um espermatozoidezinho encontra um óvulo. Aloja-se lá dentro e lá começa a gerar aquilo que você chama de embrião. Porém, a formação celular do embrião, num determinado momento das metástases, sofre algum probleminha, em que aquele serzinho que vai sendo gerado simplesmente não tem cérebro. Não tem massa encefálica. Cabeça oca. Literalmente. Há um outro caso, os anembrionários. Anembrionários é quando o processo de divisão celular sequer embrião forma. É só a bola de células se multiplicando ali dentro e mais nada. É uma bolinha ao qual a mulher dará a luz. Não tem olhinho, não tem bracinho, não tem nadainho. É bolinha e mais nada. Nesse caso, veja só você. A mulher vai levar a cabo uma gravidez de uma criança que necessariamente nascerá morta. Sabe aquela coisa de você ir nutrindo aquela coisa, ah, meu filho, já vai namorando a barriga, alisando a barriga, pintando o quartinho de azul e tal, só para morrer, depois de respirar durante uns 10 minutos, porque lhe falta cérebro. O curioso é que nós temos um critério, que é médico, mas que também é adotado pelo direito, para declarar quando houve vida. Nós consideramos que a vida acaba quando acaba a atividade cerebral. Pelo mesmo critério, quem não tem atividade cerebral sequer tem vida. Ainda que respire. Ainda que respire. Já nasce sem vida. Não é indignidade você obrigar, porque interromper a gravidez seria aborto. Os únicos casos de aborto que são consentidos pela lei é caso de estupro, mas não era caso de estupro. Era caso simplesmente de um anencefálico ou de um anembrionário. Não é uma indignidade muito, muito grande você obrigar essa mulher a levar a gravidez a cabo só para parir um filho morto? Ela pede o direito de abortar. Veja que o que ela está dizendo na ação, o que se pede na ação, não é dizer que o Código Penal que criminaliza o aborto, que a norma que criminaliza o aborto é inconstitucional. A norma não é. Não tem nada na Constituição que diga que a criminalização do aborto em si, pensada de forma genérica, geral, seja inconstitucional. Não tem nada contrário. Mas nesse caso, dizer que esse caso é aborto, interpretar o Código Penal de tal forma a você, administrador público que prende, leia-se, delegado de polícia, dizer que esse caso é caso de aborto, é que é inconstitucional. É um agir que é inconstitucional. É uma interpretação do Código Penal que é inconstitucional. É uma interpretação que violaria um princípio, princípio da dignidade da pessoa humana. Isso gerou uma ação na STF, uma DPF, arguição de descumprimento do efeito fundamental, que numa decisão liminar, feita por um único ministro, a regra é que mesmo decisões liminares são decididas em plenário. Porém, se o pedido é feito durante o período de recesso, em que você tem ministro de plantão, reconhecida a urgência, e convenhamos, não dá para esperar para discutir um caso de gravidez no final das contas, né? Enfim, o ministro de plantão era Marco Aurélio. Marco Aurélio disse, bom, vou deferir a liminar. A liminar depois foi submetida a julgamento, para confirmar ou não a liminar. Foi derrubada por um voto. O grande voto foi o contrário, foi de Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa. Os dois quase deram uma porrada em plenário. Foi linda a sessão da TV Justiça. Mas ele chegou e dizia, um absurdo, isso foi irresponsável. E o outro, irresponsável, mas não sou moleque. Foi legal a briga. Isso ao vivo, TV Justiça, hein? Olha o argumento de Joaquim Barbosa. Aquele embrião, ainda que anencefálico, se presta muita coisa na sociedade. A mulher deve levar a cabo a gravidez para, assim que aquele embrião nascer, doar os órgãos para salvar a vida de outras crianças. Diz isso para a mãe que está. Diz isso para ela. Mas foi o argumento dele. E que os outros ministros, por cautela, resolveram derrubar a liminar e deixar para discutir depois. o mérito. É porque, bem ou mal, a mulher que estava na situação de anencefalia sendo gerada, o problema dela foi resolvido assim que veio a liminar, ela foi e abortou no dia seguinte e pronto. Ela está livre, não responde por crime nenhum, o médico que praticou a cirurgia também não responde, está todo mundo garantido pela decisão. Veja que uma decisão dessa não diz que o aborto, o crime de aborto, deixa de existir. Apenas diz que esse não é o caso. Valendo-se de princípios. O que eu penso? Não na norma em si, penso na finalidade. Professor, penso na meta. Foi atingido o resultado? Todos os resultados previstos como meta? Se não foram, não foi. Olha só, eu só falo um princípio. Eu entendi que princípios devem ser dados a todo mundo. Devem estar a dor. Classe por classe, por exemplo, o que é feito é determinado princípio para todo mundo. Só o princípio, ela vale por quê? Por pessoa. E cada pessoa tem seu princípio, seus valores, suas ideias, suas coisas. Então, ao meu ver, fazer uma desvelação e dedução aqui, uma certa história da coisa, já nasce sem princípio. Porque, por exemplo, a Constituição brasileira da Semana Presidente, o princípio exige muito logo, é logo os empresários, logo os estadistas, logo os religiosos, logo da UDM, vão fazer colocar uma posição aqui, porque, na verdade, não tem princípio. Se eu princípio também o quê? Seria politicamente um crime contestado por todo mundo. Então, ela já nasce. Agora, não sei se estou me fazendo entender. Já nasce com problema, já nasce sem princípio. Já nasce sem princípio. Se essa parte de uma parcela da população, quem está legislando, estava de leque em 2008, estava legislando já com o direcionada para atender uma determinada classe, um determinado segmento da sociedade. E que princípios são esses, então? Que é para todo mundo, que é para um segmento da sociedade. Só um detalhe, é que você não estava aqui na hora. Quando se fala em princípios na Constituição, não é princípio no sentido de critério pré-existente de ação. Aquilo que pauta a minha ação. Princípio no sentido moral. Sou um homem de princípios, quer dizer que eu tenho algumas regras morais e sigo cegamente todas elas. Princípios na Constituição são tidas como metas, como finalidade a ser atingida. É claro que eu podia inventar mil finalidades a serem atingidas, mas o fato é que já foram inventadas as finalidades e estão na Constituição. É uma defesa do valor formal do princípio, da forma que está na Constituição que se faz. Porque no caso da administração pública especial, o que limita é a mesma coisa, são princípios. Legalidade, moralidade, podiam ser outros, mas o fato é que são esses. O que se entende por cada um desses princípios e como os concretizar é que é a questão. Mas não são princípios no sentido de critério prévio. É meta a ser atingida. Digo que é meta justamente por saber que ninguém segue. Se eu digo que eu quero como meta ser eficiente, é porque não é hoje. É porque eu quero que seja. Quando eu falo em igualdade no Estado Social, é também porque eu sei que as pessoas não são iguais. É porque eu quero que sejam no futuro. Eu falo de metas a serem atingidas. São cobrados a título de metas. Mas meta sobre o quê? Meta a ser atingida na decisão que comanda a sua ação. A minha decisão que diz é estupro o que não é, deve levar em conta os princípios. A minha decisão que diz o que é aborto o que não é, deve levar em conta os princípios. A minha decisão que diz o que é gasto público o que não é, o que é investimento na saúde o que não é, deve levar em conta os princípios. Não basta falar só da lei, tem que falar do resultado a ser atingido. Princípios são uma expectativa de resultado. Eu quero que esse resultado se mostre concreto, visível. No caso concreto, como solução do caso concreto, como decisão, como ação concreta de Estado. Essa é que é a diferença. Eu tiro. É como na semiótica. Não, oi? Mesmo estando dessa forma, mesmo que de meta, pior ainda, os lobistas vão fazer uma meta para ele, que fez as leis lá relativas aos empresários. O sindicalista vai fazer umas metas lá, senão não toma todo mundo para ser dinheiro. Do que ele pensa naquele momento. Dependente da argumentação, ela já nasce com uma anomalia, não chega a ser da comum, como eu acho que a gente é só meio deformada. Quem é humano? E para poder elaborar as metas puras, isso é uma pessoa pura, isso é uma pessoa natural, não tem como ver o dia a gente falando, isso é mesmo. Na Constituição, tem uma diferença, Constituição Federal. Há um artigo específico falando só da administração pública, que é a interpretação da tese. Aí o professor falando, é o caso do artigo, que está em todos os princípios. E que foram feitos por pessoas. Não. Mas é que tá, já foram feitos. Já foram feitos. Então tem que e já estão lá. Então, é curva semiótica. Eu posso chamar isso aqui de abacate. O fato é que eu já resolvi chamar de celular. E hoje, se você chamar de abacate, todo mundo vai dizer que você está errado. Isso aqui é celular. Abacate é outra coisa, entendeu? Já foram criados. Dignidade da pessoa humana, vida, segurança, igualdade, no caso da administração, legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade, já estão feitos. Podiam ser outros? Claro que podiam. A gente podia falar javanês? Claro que podia. O fato é que falamos português e agora é tarde para aprender javanês, sabe? Não é assim também tão fácil mudar determinadas coisas. Entendeu? Porque o ser humano é desejante, mas o Estado não é o desejo de um. O Estado é um desejo de massa, corroborado na massa. O maior problema, onde há o maior grau de subjetividade, não é propriamente no princípio em si, é na leitura do princípio, em como se interpreta o princípio. Acreditava-se que, e livros de direito às vezes ainda o fazem crer nisso, que interpretar o princípio é conhecer abstratamente o que ele quer dizer. É dar o conceito, como se conhecendo o conceito de algo, tornasse você capaz de aplicar esse algo a casos concretos. Só que com princípio é impossível ter conceito. Impossível ter conceito. Vocês estão me olhando com essa cara porque que horas são? Oi? Vamos fazer o intervalo e voltaremos dizendo por que é impossível criar conceitos de princípios. Tá ok? Se não são conceitos, a gente baseia em quê, afinal de contas?